3259, essa é a minha identificação, via chegada bom, flip para 4000 pés, o ajuste no 0115. 4000, 0115. 59, confirmando missão Medevac. Foi para o Serra Vitor 367 da presente e está livre da restrição da velocidade da 3859. simplesmente para o teste de sincronia. CV59 está autorizado ao procedimento, desça para 25003, voe o servidor 367 e após o 366. Sim, 53859. Bom dia, voo 095, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 129. Vento alinhar e decolar pista 095. Bono 095, decolado 30, chame o controle Salvador 120, 198, boa viagem. Obrigado, bom dia. 965, grau. Completo final, chame a torre Salvador 118, 95, tem uma pouso. 295, agora. Salvador em gol 1092, bom dia. Chegou 1095, contato radar decolagem, suba para o nível 360 na saída Arabo 1. Arabo 1, sente. Dor muito bom dia, tá 3859 e tá no RNAV, tá 10 visual. Bom dia, TAM 3859, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 129. Pouso, TAM 3859. Azul 2796, decolada 33, chame Salvador, 120-8, boa viagem. 204. Salvador, bom dia, eu sou 279, decolado, saída Conde. 3796, contato radar decolagem, subo para o nível 170 na saída Conde. 170, Conde, eu sou 279. Correu para 3859? 36, 121, 11, solta. 21. Sou 1095, vou ir direto a Alefa e chame Recife agora na frequência 1288 e alterna 1260. Direto a Alefa e 288 e 260, confio. Temo. 6, 1095. Houston, né, 6311, acionando identificação, chegada a Bonf, vista para 4000, pede com a Houston 0195. Identificando para 4000, Equador, vou dizer, vou passar na sala, pode ser, pronto. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 0,80, bravo, no 2, 1. Alinhar, decolar, pista 190, vou passar na sala. Salvador, bom dia, voo 1160, assinador 50, recebido. Chegou 1160, assina a identificação, via chegada Mari, desce para o nível 050. Via Mari 050, 1160. O voo 1160, detector pequeno, desvio à direita para evitar a informação. Tenente, está livre, desvio, gol 1160. Azul 4299, decolado ao 52, chame o controle de frequência 120, décima 8, boa viagem. Então, 10, décima 8, azul 4299, bom dia. Do 2796, está agora 10 milhas para a posição Conde, serviço de radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120, décima 3. Para Aracaju 120, décima 3, azul 2796, boa. Contra Salvador, bom dia, azul 4299, 1500 pés, saída da El. Azul 4299, contato radar na decolagem, via da El para o nível 320. Sabe, via da El para o 320, azul 4299. 6311, está autorizado a final do RNAV, desça para 25003, o ajuste no 0 no 5, após o 367 e foi para o 366. Nada, Austrália Azul 499, está sendo Gil para o A210. Uno 160, autorizado sinal do RNAV, o número 2 na aproximação, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Autorizado, RNAV, dia 368, descendo para 2500 com 1500, gol 1160. Após ETAP, vai para o 366, gol 1160. Tá ok, após ETAP 366, legal. Trabalho azul 4299, ficando pequeno de Gil, pro 210. Está livre de Gil, azul 4299. Apenas confirme quantas milhas o de Gil, azul 4299. Aproximadamente 40 milhas. Enter. Estabilizado final, RNAV. Xolemia 3, 1-1, completa final, Xolemia 2, Salvador, 118, 95. 3, 5, 6, 3, 1, 1. Salvador, Xolemia 3, 1-1, 3 milhas do 3, 7, 2. 1, 2, 8, 3, 5 e alterna 1, 2, 5, 1. Ok, 128, decimal 35, 1251, e vamos até ainda para a pergunta da formação azul 4299. Após o desvio, vou ir direto para o balde. Vovô. Após o desvio, para o balde. Azul 4299. Nove, chame Recife, frequência 128, decimal 35. Oi, Salvador, muito bom dia, hoje é 6312. está no ponto de espera da pista 10 a 2 do tráfego na final. A gente mantém o ponto de espera, o cinema 3 no 2. Mantém. O 2171, a sua identificação, dessa vez chegada a bordo para 4 mil pés, o ajuste na 0 no 5. O 1160 estabilizado. O 1160 se emissor na frequência 1118.95. 1895 agora o 1160, obrigado, até já. 2 Salvador, bom dia, gol 1160, está estabilizado aí na vira 10. Gol 1160, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1015. 5015 aguardando a pista livre, 1160. Oceano 63, 1-1, solo 02, Oliveira, à primeira direita, solo 1-2, 1-1. Oliveira, solo 2, 1-1, 63, 1-1. Pouso autorizado, vento 090 graus, 149. Tem livre pouso no 1160. Oceano 6312, visou algum banho da Gol na curta final? Só Oceano 6312. Confirme, tá visão? Tá visão alguma aeronave na curta final, Oceano 6312. Gente, Oceano 6312, após a passagem do mês, uma autorizada linha e mantém. Após a passagem da aeronave na curta final, ali mantém pressão no zero, Oceano 6312. Cruzeiro 60, Solo 05, Olivra 1211. Olivra 211, confirme? Afirmo. Obrigado, até já. Dia, mantém o plano de espera, tá 3304. Ok. Rochana M6312, autorizado decolagem, vento 100 graus, 139. Autorizado decolagem, vento 100, também. 3304, autorizado a linha de mantém. Linha de mantém, 3304. Rochana 6312, decola 07, controle Salvador 1208. 208, Rochana 6312, bom dia, excelente. Bom voo. Guerra Oscar Juliette, acione código 0233, confirme o destino? Oscar Juliette, confirma o tipo de equipamento que vocês abordam. Voo 1184, essa é a identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, ajuste na 015. Voo 1184, inicialmente mantém tipo de chegada. Controle, bom dia, Oceano 6302, na saída Pouca, solicita Prod Jump, passando 2400. Oceano 6312, contato radar na decolagem, saída Pouca, autorizado Prod Jump, subido para o nível 350. Sessão autorizada 350 na Prod Jump, Oceano 6312. Terra Oscar Juliette, confirma o tipo do equipamento de pessoas a bordo? Oscar Juliette, confirme a estimada de pouso. Antes copiado 1220. 08, bom dia. Motor de Salvador, bom dia, o TAN 3604. 3304, contato radar na decolagem, sua via saída Arbor 1 para nível 360. Salve dia 360, é possível voar Arcos? A 3304, inicialmente mantém a PC da saída. Não sei se é 3304. Thank you. 896, sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 060, ajuste na 095. Muito bom, aqui eu vou no 20196, quando será pronto? Voo 2196, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 149. Alinha e decola da 10, voo 2196. Papa Romeu, Sierra, Oscar Juliette, submantém nível de voo 1905, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, mantenha-se em condições de usuário. Papa Romeu, Zulu, Bravo Mike, prossiga. Salvador, Oceano 6312. Oceano 6312, prossiga. Oceano 6312, devido a formações, necessita voar na proa 055, aproximadamente 90 milhas. Gente livre, desvio, Oceano 6312. Certo. Três 8 9 6, confirme, retorno de risco. Confirme por quantas milhas? 2 1 9 6, decola 1 2, controle 1 2 0 8, bom. 1 2 0 8, muito obrigado, bom trabalho. Come. Mike, controle. Zulu Bravo Mike, acione código 5512. Controle de Salvador, muito bom dia, 2196, decolou na da EU, nosso esposo. Gol 2196, contato radar na decolagem, sua via saída da EU para nível 360. Sua via da EU com 360, gol 2196. Gol 2171. Ele se depara 4.000 pés, o ajuste permanece 9015, autorizado final RNAV e a participação de Serra Vida 366. 4.000 pés, 1015, autorizado RNAV, pista 10, informado passando 366, gol 2171. Analógica Juliette, controle. Oscar Juliette, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife nas frequências 1, 2, 8, 8, alterna 1, 2, 6, 0.